Thank you. cebollar parece acompañar a cutumar. Busete ay tambo da catecai, cura ti se faz escurecer. Bye. Thank you. Thank you. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. (Risa) Thank you.